sentando e rebola. Ei, tu tá no rock, ei, tu tá no rock, sentando, sentando e rebola. Ei, tu tá no rock, ei, tu tá no rock, sentando, sentando e rebola. Vai descendo a danadinha e não para não, novinha. Ah, vai descendo a danadinha e não para não, novinha. Perfume bom, ei, tu tá no rock, cheiro de marola boa. Ei, tu tá no rock e o DJ já tá tocando. Ei, tu tá no rock e os amigos endoidando. Ei, tu tá no rock. Alô, Mel, vem sentando e rebola. Ei, tu tá no rock, ei, tu tá no rock, sentando, sentando e rebola. Ei, tu tá no rock, ei, tu tá no rock, sentando, sentando e rebola. Vai descendo a danadinha e não para não.